503, informo ATR-72 da Trip, passando marcador externo no momento a 5 milhas para pouso, reporte visual com tráfego, mantendo a perna do vento da pista 1-0. Está ingressando a perna do vento, avisou com tráfego, gente. O Trip 520 passou acima, baixada e travada. O fogo Olimpo 03, condições de ajustar-se como número 2 para pouso? Afirmativo. Preenche então como número 2, reporte na final da pista 1-0, Olimpo 03. O número 2 reportará na final, 03. Trip 5220, livre pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 129. Trip 5220, ciente. Go ahead. Ok, man, we don't have the operator here to guide us to the gate. Ok, I will contact your operator, ok? Thank you. Uno 260, chame Recife, 12685, alternando 12545. 4, Tango, Oscar, controle. Pra frente, senhora. Somente para informação, nós temos a aeronave P3, o Eletra, da Força Aérea Brasileira, efetuando o circuito de tráfego da pista 1-0 de Salvador. Fique atento. Atento e tem conhecimento do tráfego. Tango, o WebJet 6740 com informação ótima. WebJet 6740, muito bom dia, acione identificação, a chegada Mari, decimal 050. 050 na Mari, Web 6740, poderia voar em taxa? Autorizado, etapa da presente Web 6740. Direto, etapa, graça, 6740. Nacional, continuidade travada, Olimpo pro 03. Gente, Olimpo 03, abaixo, pista livre. Trip 5220, solo aos 45, Oliveira à direita, 21.9, um bom dia. Para a direita, 219, é o solo, trip 5221, bom dia, senhor. Olimpo 03, vento 120 graus, 129, livre toque remetida, pista no zero. 03, livre toque remetida. Oscar, chame Torre 198, decimal 95. 1895 com a Torre Oscar. Zero, boa tarde, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Táxi via Alfa, táxi 8 Kilo, pátio 3, o 35220. Aproximação, reporte rotatória, Fox Dodge Tango Alfa. Dona rotatória, reporta na loja. Espetáculo de equipamento, hein? Oscar, Oscar, bravo, autorizado decolagem, pista 17, vento 120 graus, com 129. Tá bravo. Ok. Solo Salvador, é o 1270, ciente da informação Oscar, autorização de tráfego para Guarulhos. Tio, Fox Trot, Tango Oscar, Porsche atingindo uma rotatória após prosseguindo para a final, pistão no 7. Informa apenas um P3 Alpha Mike da Força Aérea na perna do vento da pista no 0, efetuando um toque arremetida. Visual com o mesmo atento, Tango Oscar reportará para ingresso na final do Alpha 7. Olimpo 03, toque arremete aos 47, reporte para girar base na pista 1 no 0. Informa um Charlie 182, aproximando-se pelo corredor visual, aproximando-se da rotatória no momento, mantendo 1.500 pés. Ativo, tá ingressando do vento, 1.000 pés, reportará para girar na base. Oscar, Oscar Bravo, decola aos 48, mantenha a proa até a linha do litoral, após ingresso no corredor visual Baixé. E chame controle em 1.9.8, um bom voo. Muito grato, Bravo. Roda 1.0, curva direita no perfil da saída da El, Leda e após posição Bidev, Bravo, India Delta, Eco Vitor. Controle em 1.9.8 e aciona 5541 no transponder. Gente, autorizado 360 para Guarulhos, na Peruíce 50, saída da El, Leda Bidev com curva à direita. Controle 109.8, transponder 5541, Google 1270. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no portão 08, Gol 1270. Portará o Gol 1270. Bom dia, informação Oscar. Dia, informação Oscar, confere, autorizado Galeão, nível 340. Decola da 1.0, curva direita no perfil da saída da El, Leda e após posição Bidev, Bravo, India Delta, Eco Vitor, quando intercepta o P-November 857 e segue como rota do plano. Controle em 1.9.8 e aciona 5533 no transponder. 1.10 graus, 1.29. Autorizado, toque remetido, Olimpo 03 para... 198, transponder 3191. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no portão 612, TAM 3191. Vai chamar 3191. Gente, Olimpo 03, vento 1.10 graus, 1.29, continua livre, toque arremetido a pista 1.0. 03, livre. Juliette, ciente, autorizado Caio Lorenzo, 1.000 pés inicialmente restrito no corredor Axé, até liberação do controle para 2.500. Decolagem da 1.7, curva direita. Um controle em 1.9.8 e aciona o padrão 0.1.60. 1.016, tem livre pouso na 17. Após o pouso, o senhor requer um backtrack até a hangar da Bata, se possível? Sem problema, já está autorizado o backtrack. Bem, é grato. Agora 1.095 para acionamento, táxi e decolagem, um ajuste no 0.6, bom voo, Vitor, Índia, Juliette. Pronto para a aliança? Ok, pronto para a aliança, aproveitando. Autorizada, poste pronto para decolagem, ali mantém, 3895. Ali mantém, reportará pronto para decolagem, 3895. Bom dia, Vitor e Juliette, livre acionamento, chama para o táxi. O Juliette já sabe que é o B? Link Papo 03, toque Remédio 52, aposte, Perna do Vento, pista 1-0. Pantará, Perna do Vento, plano 0, Olympus 03. Axa do 4207. Manutenção na pista rápida, mas eles gostariam de saber quantos toques o senhor ainda vai realizar para que eles possam fazer o procedimento após o pouso final do senhor. Mais três toques. Mais três toques, gente, grato. Siga. O senhor decolou de grupo do Lucia, vai com proa de Costa Azusa, vai com 3 a bordo, 500 pés, autorizado, proa direto, senhor. Cabral. Está autorizado para o direto Costa Azul, mantendo 510 do Roberto Cabral. Roberto Cabral. Principalmente pessoas a bordo, Roberto Cabral. Tá no computador. Confirme pessoas a bordo, Roberto Cabral. 3 a bordo, já. Gente, mantenha 510, nós temos uma aeronave no circuito de tráfego da pista 101 no mil pés. Mantenha 510 do Roberto Cabral. Vai ter que acelerar o meu Cabral. Liberada, muito grato pela colaboração. Olimpo 03, após final, pista 1-0, com trem checado, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Passará final, trem checado, Olimpo 03. Bom dia, TAN 3895, decola 54, chama agora controle em 119.8, bom voo. TAN 3895, decola 54, chama agora controle em 119.8, bom voo. TAN 3895, contato radar na decolagem, igual 340, após 2000 pés, o Leda após Leda PIDEV. Ok, Leda após Leda PIDEV, TAN 3895. Aos 109. Está bem emitida, 03. 3895 foi autorizado anteriormente, senhor. Voa Leda, faz Leda, BDEV. Obrigado, senhor. Controle. Bravo, na escuta. Teletransponder 2221, no modo normal. 2221, Rodolfo Cabral. Autoridade, já tem táxi. Chamar algo, 1270, autorizado para chamar. Braço em frequência livre, para o regresso. Salvador, uma boa tarde, está 3191, pushback, acionamento 06. Aguas, 3191. Meu Cabral, repórter de jogo, local de pouso. Via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Desculpa, 1895 a frequência. Curto na medida do possível, pois temos Boeing 737 a 10 milhas da cabeceira no momento. afirmativo, vai encurtar o tráfego para fazer uma antes do Boeing e outra no final depois do Boeing. Positivo. Estabilizando o Web 6740. 6740, complete final, chame torre 1, 18, 95. 18, 95, 6740. Webjet 6740, estabilizado na ideia. Webjet 6740, continue a aproximação, reporte marcador externo, vento 120 graus, 149. Teve pouso 6740. Negativo, senhor. Continue a aproximação, aguardando autorização para o pouso. Ah, positivo, aguardando 6740. O Olympus teria condições de efetuar o 360 pela direita, senhor? O Web já está chegando no marcador externo. Afirmativo, sem problema, 360 pela direita, Olympus. Zero. O 03, se preferir, pode alongar a perna do vento e ingressar a retaguarda do Webjet. Melhor então, vai alongar a perna do vento, avisou com o Webjet, ele é pro 03. Positivo, reposte então a 5 milhas para pouso o Focera 7, quais são? O Olimpo 03. Ativo, na final passará 5 milhas. Web 6740, informa a sua esquerda, P3 Alpha Mike da Força Aérea, mantendo 1 mil pés, efetuando operações no aeroporto de Salvador. Vento 120 graus, 149, livre pouso na pista 10. Livre pouso na visual ao contrário, com 6740. Muito bom dia, 4207, mantenha ponto de espera, pista 10. A bordo, 4 horas e 12 de autonomia, alternado o Galeão. Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Gente, tá aqui autorizado em Juliette Alfa, 18.6, ponto de espera, gol na 277. Corrigindo, amiga, é 18.95, tá no condicional aqui já. 118.95, ótimo, gol na 277. Mike Juliette, Romeu, 1 minuto, cópia. Não, 3895, chame Recife, 251, não perdão, 3325, bom voo. 3251, 3325, bom dia, boa tarde. Ground Azul 4033, we got officer information request, he's referring to your L. 1 minute for copy. Thank you. Aproximação aguardando pista livre, Bang 737 tocando pista no momento, vento 120 graus, 129. Ativo, continuando, vai aguardar a pista de 703, embaixo travado. Gente, Juliette. Web 6740, solo 01, livre à direita, chama o solo 21, décimo 9, boa tarde. Limpo 03, vento 120 graus, 129, livre está permitida, pista 10. Treino está permitido. Azul 4207, visual com tráfego na curta final. Após mesmo ali, mantém pista 10, azul 4207. Romeu Juliette, ali mantém cabeceira no 7, confirmando 07 PAB, positivo? Então, 3191, alguma estimada para o nosso curso? Agora, está autorizado, já para início táxi. Autorizado, vai chamar táxi, 3191. Salvador, gol 1270, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, gol 1270, mantém ponto de espera, pista 10. Mantenho, gol 1270. Vitorino e Juliette, livre decolagem, pista 17, vento 110 graus, 12 nós. Autorizado Salvador, Salvador, 500 pés, é prosseguir via litoral sul, é Pituaçu Parque do Paralela, é Avenida Paralela. 603, informe perna do vento, pista 10. Passará a perna do vento da pista 10. Acho que é pouso final, olhando hoje, 03. Excelente, 03. Vitorinho de Juliette, decola o 03, chama agora controle em 1998, até o retorno. 1998, retorno, Juliette. Azul 4207, livre decolagem, pista 10, vento 110 graus, 129. Agora vai manter antes da Juliette. Azul 4033, where did you copy? Go ahead for Azul 4033. Clear to Ilhéus, flight level 160 via Whiskey 1, dial departure after Leda position after direct Ilhéus. After departure right turn, squawk code 5544, 5544. Salvador departure control 119.8. Clear to Ilhéus, flight level 160 via Whiskey 1, take off runway 10 right turn, dial departure Leda and then direct Ilhéus. 5544 on the block and 1980 departure, rule 4033. Correct, report for pushback and startup. How do you do that? Confirme. Afirmativo, só confirmando a Valença? 30 segundos, só para eu preencher o plano aqui. Olimpo 03, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 129. Gente, livre pouso, Olimpo 03, da base para final, prossegue. Azul 4207, decola os 05, chama agora controle em 119.8, bom voo. 119.8.4207, obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Estacionamento, chama para o táxi, papapapá, Mike, Juliette e Romeu, 02 PAB. Excelente, chama para o táxi. Mapa com 4 a bordo, estacionamento, táxi, decolagem agora com a torre 1895, Fox Tango Oscar. Para o táxi, 3191-9203 a bordo, 3:50, Alcântara Guarulhos. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186. 0050. Aí, deixa eu pôr. Para o 050, 2270. 109, toque no BX, ali mantém o gol no 270. 740, após o TAN, ingresse via Juliette, portão 7. Do TAN, Juliette, portão 7, 6740. O TAN conseguiu aí a torre 1895. Afirmativo, 1895. Estimado de pouso ou distância? Estimado de pouso. Estimado de pouso e mais 15 minutos. Sim. Maxim para ingresso, altímetro 1016, Fox Tango Oscar. Boa tarde, igual no 777. No 777, boa tarde. Um minuto, cópia. Aguarde. No 777, pronto para cópia. Prossiga. Autorizado Porto Seguro 320, via Peruíque 50. Subida da EL, Leda, Bidev. Curva direita após a decolagem. 5527 é o código, 198 é o controle. Porto Seguro 320, Peruíque 50, da EL, Leda, Bidev. Curva direita 5527, 198, gol no 777. Correto, filme da Puxa Senar. Na linha e mantém cabeceiro na zero. Gosto da corda 09 no controle, bom voo. Está no controle, ótimo. Angosta, controle, prossiga. Decolou da 17, senhora. Está alocado 0135. Vai manter o axé até o transverso para o da Barra, meu pé. Gente, meu pé escorredor axé, ponte para o da Barra. O Fox Angosta apenas confirma estimado de pouso em Valença. 30 minutos da presente, aos 4-0. Gente, reporte para da Barra, Fox Angosca, mil pés. Angosca, controle Salvador, boa tarde, Golão 270. Boa tarde, Golão 270, contato roda na decolagem, sua para o 360, saída da EL. Da EL 360, 270. Índia Juliette, apenas confirmando, irá manter mil pés até Cairo, confere? Não será possível no momento, temos a nossa nave em direção para 3 mil pés. Ciente, frequência livre para a coordenação Vitor e Juliette para regresso. 7-0. Corrigindo, 3191, autorizado a colar pista 1-0, vento 1 centena, 1 demais. Livre colagem, centena 3191, pista 10. Trip 5240, na Proje TAP, desça para 3 mil pés, o ajuste 1016. Para 3 mil, na Proje TAP, com 1016, Trip. Linha ainda com a pista 17, Max Jet 1, então a centena 1, 2 mais. Romeu fora. Silêncio, Romeu, decolado aos 12, transfere controle 198, bom voo. O 19, decima 8, grávida, regresso. Foi Dael, da presente. Dael, 270. Controle, muito boa tarde, papapá, mais Silêncio, Romeu. mais de